Magnífico Ouro Negro. Vem junto viver essa nova emoção. Ouro Negro. Deixa eu abraçar meu amigo Douglas também, o garotinho das marcantes tá na área. Meu amigo Galo e a Lili também tá na área. Um abraço pra vocês. Felipe das Tess também tá por aqui. Muito obrigado. Quero curtir o som das marcantes. Um, dois, três, vai. Sente esse samba quente que é muito legal. Legal! É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem. E vem te embora, vem, vem. E vem te embora, vem, vem. E vem dançar e vem curtir, tá começando aqui no Palácio dos Mares. Mais uma vez o encontro Robson, no Negro, no Negro Robson. Do jeitinho que a galera dá valor, vamos lá! Esse é o famoso 16 toneladas. DJ Joãozinho. DJ Joãozinho, fazendo a alegria dos domadores da fera. E a gente vai começando, detonando, detonando, vamos lá! Don't sleep, I'm feeling good, finding the answer. Xará João das Costas também da gravação. E a sua primeira dama, Rosane Melo. Um abraço pra você, garoto. Agarra. Deixa eu abraçar também toda a nossa família, Caixa Baixa também. Já lá no camarote, um abraço bem com vocês, toda a galera. Aí, Pipirinho, um abraço. Tá chegando o novo Ouro Negro, viu, bicho? Bom emprego, né, Marcelinho? Um abraço, Joãozinho. E aí, Douglas, como é que tá o som aí, ó? Chegou! Magnífico. Ouro negro. Nossa, que absurdo. Que absurdo. Nossa, que absurdo. Vai vencer assim com força, com força, com força. Meu amigo Fernando Raul também, a família Rock Sem Freio tá na fera. Com força, com força, com tudo. Taca rabeta com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith nando DK no sul. Que baile é esse? Nossa, que absurdo. Vai

Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou com uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, o sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima, te dando sentada de cima pra baixo. Senta porra vai, senta porra vai, caralho. E senta porra vai, senta porra vai, caralho. DJ Seco Pressão também, o seu amigo Pascoal aí dos Caixa Baixa no Crocô. Senta porra vai, caralho. Lúcio CDs. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Vem dançando, encostando, vem encostando. Fala galera também da Santa Luz aqui com o Chino do Neco, DJ Joãozinho. Muito obrigado, valeu! Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as três de uma vez. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, quicando, vai. Tentando, quicando, tentando, jogando a bunda. Tentando, quicando, tentando. Quando ela escuta, já quer embraçar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embraçar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. É o bonde do Tay-Tay, ela não precisa de play, porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas com um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece refreio, e eu acho isso fantástico, já disse que amei, amei. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer, faz você ver. Amigo Gesso também, o Jojo ali na retaguarda, abraço! Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinta pena, não, não. Que agora vai sobrar. Tirou no negro. só tá começando, Joãozinho por aqui. Vai! Na sua cara. Fazendo a alegria dos domadores da fera. Aqui no palácio! Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. E o que aconteceu? Diz aí! Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Corre, negão. E foi tão natural. Eu não pedi pra que isso fosse acontecer. E vem chegando, e vem chegando no palácio, vem. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Pra quê? Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o Tchau! DJ Joãozinho. DJ Joãozinho. Para de se esconder, sabe que isso é bobagem. Você já está em mim, sabe que é de verdade. Tira essa solidão que habita em meu coração. Só não me diz que não, não aguento mais sofrer. Já não sei mais como provar que é só você. Absoluta, Jojo! Você pra mim, também já vem curtir. Eu sou da equipe, absoluta. Alice, Juninho, Betinho e Josimar. Vem pro Super Pop, vem me amar. Faz um assim pra mim, também já vem curtir. Eu sou da equipe, absoluta. Alice, Juninho, Betinho e Josimar. Vem pro Super Pop, vem me amar. Banda NC. Banda NC. Gente, só tá começando essa festa maravilhosa. Mais uma vez, esse encontro Robson e Ouro Negro. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Bora ver, Jefferson! Sorrindo, sonhando, vou esperando. Tropical, a supernave vai me encantando. Viro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical... Deixa eu abraçar meu amigo professor Kleb também ali no camarão. Só de boa, meu amigo. A gente vai amanhecer e vai pro baile da cueca. Termina o baile da cueca, começa o aniversário do Matraca. Aí o bicho pega! Lúcio Cenês. O bagulho vai ser doido lá no setor hoje, Felipe! Se liga, meu irmão! Quando deito eu escuto o coração pulsar. Orlando Pereira me faz acordar. Ele comanda e faz lembrar de ti. Fala, Xuxa! Sorrindo, sonhando, vou esperar. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Digo, DJ Joãozinho. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Bora, Fernando! Chorando. Ele, o Igor, Rock sem freio. Já chegou uma. Já fugiu. Magnífico! Fera! Vim, só pra te dizer. A fera chegou. Só penso em você. Minha águia de fogo. Eu sou da equipe Death. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Death, meu coração é super poder. Essa galera enlouquece. Onde tá meu house mix? Esse Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. Tech, meu coração é super pop. Tech, essa galera enlouquece com S. Diga, espere esse Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. DJ, baby. DJ, Joãozinho, gravando ao vivo com o Lúcio Cedet. E aí, meu amigo Gordo G! Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando. Há uma saudade. Procurando uma saída, uma solução. Pra tentar sair de vez dessa solidão. DJ Skelly e esse Juninho vão tocar pra nós. Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz. Sussurrando em meu ouvido, coisa sem sentido. Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo. Você me perdoou. Magia de fogo, super fome, me

vou te honrar. O Melody! Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Bora, minha fera! Magnífico Ouro Negro. Saúde Multishow, vou te esperar. Lá, lá, lá, de Tails M Play no comando. E o maestro DJ Jean. Batala, Saúde Multishow, vou te esperar. Lá, lá, lá, lá, de Tails M Play no comando. E o maestro DJ Joãozinho. DJ Joãozinho. Desse jeito, somos imperfeitos. Fico emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. Escaixa baixa, amanhã todo mundo lá no setor do Joãozinho. A tarde inteira, bora! Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, Magio, amanhã lá no setor, viu? Imagina as duas, vem-te embora. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Viviane Batidão. E beleza? Você tá me chamando de quê? De quê? Hein? De quê, Brás? Posso te chamar de alguma coisa também? João Palheta. João Palheta tá na área, tô na via também, meu irmão Gilmar tá comigo! Vem-te embora! Berguinho! Hein? Que diz? Bem, diz aí! Pelo amor de Deus! Capricha, meu filho, vai! Vai! Meu amigo Gilson Carro de Bois. Cadê meu amigo Coronel Yunes? Alguém me disse que você falou, se deu mal, que nunca pensou que eu ia fazer tanta falta assim. Tava bebendo, só falava. Tentei demais e você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Meu parceiro, meu amigo particular, Ticola, também tá por aqui. Muito obrigado, parceiro. Moça da Nichere. Veio curtir aqui Ouro Negro ao lado da fera. Muito obrigado, Ticola. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso. É coração teimoso, só dá nisso aí. E quem chora pra hoje rir. Quem sorria hoje chora. Que pra mim passou tempo ruim. Joãozinho, vai só forte por aqui, segue o Tribunal de Humilhação. Maior respeito. Hoje, ele tá aqui hoje curtindo o DJ Brat de volta, né, pai? Eu vou assinar o Cacá! Vou pular a orelha, tá aqui no circuito com o DJzão. Ai, Cacá! Um flashbackzinho de leve hoje, Joãozinho. Jojo e Renatinho. Vai, Débora. Alguém me disse que você falou que se deu mal e que nunca pensou. Assim que eu gosto de ver. Eu ia fazer tanta falta assim. Tava sofrendo, só falava em mim. Tentei demais e você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou certo pelo duvidoso. Caras, oração teimoso, só dá nisso aí, viu, mano? Tentei demais e você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou certo pelo duvidoso. Coração teimoso, só dá nisso aí. Quem chora pra hoje rir. Quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim. E o seu começou agora. Quem chora pra hoje rir. Quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim. Sou agora. Capricha, pega. gente, a festa só tá começando, o clima, bora! Curte, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Se limpou, eu tô no... Aniversário do meu vizinho lá do lado de casa, mano. 50 graus, 50 anos, pai. E não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar. Não vou discutir. Fala! Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Sem paciência e não quero discussão. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto. Maneco do rock, alô meu amigo Mané, muito obrigado, tá na área. Que o clima tá bom, vai, desce, sobe, quebra e vira. DJ Joãozinho, eu vou de combo de Jack Sirocha. Olha as meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack Sirot Chandon. Olha as meninas dançando em cima do som. Jorge Luiz, eu vou mandar o grave bater. E quero ver bumbum mexer. Bora meu gatão, sem piedade, vem pra cima. Você não imagina, me continuando por aqui, bichãozinho. Um abração, Baginho! Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e pina, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de reggae, xirox, xandom. As meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de reggae, xirox, xandom. Olha as meninas dançando em cima do som. E o DJ Brás tá na área. Bora, DJ Sam. Mas que toquinho, hein? Quem tem amiga solteira aqui? Decreto liberado, que foi abandonada. Coitado do cara. Que? Aqui, agora aguenta ela. Alô, Kleber. Foi do nada. Coitado do cara. Olha, coitado do cara que lá. Vai! Eu já tô vendo ela dançando, ela fazendo. Rafael! Me tá lembrando que já teve vez. Olha o mochila, fugitivo de Benfica. Essa mochila. Essa pra não se... Mochila não é mais croco, agora vai. O mochila é gatão. Vai! Uhul! Quem não devia saltar. O problema é se ela gostar. Agora ninguém. Bom, pelo amor de Deus. Vibração, vibração, emoção, emoção, adrenalina total. Com o DJ Show do Pará. DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás, o original. Lúcio CDs. Só que tá solteiro, e só que tá solteiro, e só que tá solteiro. E bora pra cima, e bora pra cima. Aí, Palácio dos Bares. Bares. A feira da área! Joãozinho já passou! E agora o DJ Brás do Palácio! Vamos dançar! Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E vem curtir e vem dançar. Como é que é marcante aí no palácio? Vou curtir o melhor da noite. Olha, moleque. O som é digno de muito valor. E o comando é do jeito. Só quero dançar. E Brás. De pouquinho, Joãozinho, a gente vai dividindo, rapaziada, curtindo aqui nossa onda. Legal, Pai Deguão, hoje aqui no Palácio dos Mares. Primeira vez, a fera na área! A fera. Se é você no Caio do Rock, também sua esposa, o Yuri, a Sueli. Um abraço, meu irmão! E aí, maneco do rock? O melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Olha o bodinho, moleque. Não é luz de vibra. Meu irmão, pelo amor de Deus. Só quero dançar. Venha sentir o calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Baixinho, Maluce, baixinho. Um abraço, DJ Brás. Vamos lá. Caixa Baixa, um abraço, meu parceiro! Sempre que ele pode, vem abraçar o Brás, vem abraçar o Joãozinho, vem abraçar o Gagabinha, vem abraçar a Sagna, bicho! Um abraço, papai! Eita, amigo! Chaco de Tormenta, um abraço pra você, meu garoto! Meu coração pertencia a você. E o nosso lance virtual, como é que é? Nosso lance virtual. Magnífico ouro negro. Sem contato pessoal, não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Deu você na orelha. Bora ver, Cacá! Bora mais uma, assim, ó. Meu parceiro Orlando Melo, aquele abraço a você, meu Orlando. Um abraço, Brás. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo tanto. Tenho sorte, sim. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços dele. E um, e dois, e três, diz aí, ó. Ouro negro. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado. Mais uma maluquinha. A fera chegou. Arrastando multidões.